Muito respeito à vertente de versos do gueto. Madruga, mescla 111, Edinho de quebrada, squat da núcleo, sítio 12, BFN, Zona Norte, é nós vagabundo, nossa missão divina. Eu sempre soube que esse dia chegaria, várias despedidas agora é a minha. Nunca me surpreendi, novo aqui sobrevivi, curto prazo suicida, luxúria que me faz rir, achando que o mundo gira em torno de mim, sim, vivendo a conclusão que chegou ao fim. Pois a vida é passagem, nunca sou bagagem, sempre há recalque nessa atividade. Mas se a missão é essa, quem gela é Cinderela, nunca adquire nada, mas merece uma boneca, marionete, boca aberta que trago na mão. A Maria vai com os outros e indico a direção. Nova versão do crime, geração que se divide nesse purgatório que te faz convite. Permite se acomodar, nunca pra trampar, mas não pode rescindir, seguro não dá pra dar. Quem quer patuar vem e cresce como ninguém, enriquece e facilita, as mina me quer bem. Livre com dinheiro pra ir onde eu quiser, limitado pra poder ficar de pé. Pois é, a liberdade daqui se vive à toa. Dentro do campo de força, eu que sei da boca, a garoa fina fria no dia de inverno. O que mais cobiça é o mundo moderno, ser eterno na quebrada, não deixar que guardem mágoa, sendo o coração da rapa e da pavirada. Em qualquer esquina, mesmo quadra, chega o boteco, atenção com todos que dizem mais esperto. Simples e discreto, quieto, com a mão no meu ferro, testo a temperatura da fuga, tenho sucesso. Prego se for da justiça, trabalho pra outra firma, não tá no meu alcance, não pode ser minha. Eu só queria mudar, fiz o que fiz sem pensar, onde andar a minha paz. O momento é intenso com risco de vida. Amo a minha mãe, tenho a morte como amante. Encontro com ela à noite sempre excitante. Debutante que me arrastou na magia noturna, me deu dinheiro, fama e moral na rua. E minha postura aqui não se desvirtua. Infelizmente tem gente que não me atura. Vendo a amargura, nunca me esqueço da simplicidade pura que trouxe do berço. Atura minhas loucuras quando eu vou pra chuva, me acolhe de mau tempo, merece fartura. Desculpa mãe, viu? Pela formatura, na decepção que sente ao me ver na rua. A verdade é dura e difícil de entender, por que meu filho disse você foi se envolver? Depois a gente conversa que agora eu tô com pressa. Os guri tão me esperando, hoje é nós que presta. Beijo na testa dela, um abraço apertado. Saí confuso, meio chateado, algo me soprou o ouvido pra ficar em casa. Achei que era coitada, mente, cabeça frustrada, não era nada. Tocaia me esperava, quando dei por mim, sangrava em cima de uma maca. Retrospectiva rápida, filme passa, acabo de achar o que procurava. Ódio dos parentes de quem eu matei, rancor dos piá que arrastei e viciei. Sofrimento das pessoas que me querem bem, vaga na gerência, pior lugar no trem. Da janela vejo meu último raiar do sol, via ele sempre antes do meu futebol. Eu só queria mudar, fiz o que fiz sem pensar, onde andar a minha paz. Daqui pra frente não me envolver. Já teve sua chance, plantou e vai colher. Quem é você que lê meu pensamento? Apenas um anjo que só você tá vendo. Mas não entendo o que faz aqui. Você curtiu demais, agora vai ter que partir. Não quero ir com você pra lugar nenhum. Logo eu melhoro, volto, porto, forte a full. Pena que não tem escolha, vai deixar o purgatório. Vou fazer sua passagem depois do velório. Desencarna logo pra nós dar um rolê. Não vou sair daqui nunca junto com você. Vamos na tua quebrada que vai entender, yeah. Quanta gente te admira sem você saber. Nunca foi temido lá a respeito de um bom lugar. Já cumpriu sua missão, é hora de descansar. A hora é essa, o tempo passa e não espera. Se era, vamos agora, já pode ver as fera. Isso não me interessa, só saio daqui com minha família que já tá vindo aí. Acorda pra cuspir, parceiro, isso é UTI. Tu tá todo furado, não pode conseguir. Anjo do diabo já vi, tá me agorando. Pensa que sou trouxa pra cair no seu encanto. Só tava esperando você completar a missão que um dia iria acabar. Afinal, por que tu tá aí atormentando? Sou o cara que você matou nesse final de ano. Não há mais vingança, faz parte da missão. O fim da minha é sua passagem, João. Por isso que cê tá na volta só incomodando. Engraçado como agora fica só churumingando. Nunca deu valor pra vida, brincava com a morte. Chegou a hora da partida, então seja forte. Mas se é anjo, pode me tirar daqui. Posso, mas agora é hora de dormir. Já vai sair e vem comigo sem receio. Vou te levar pra dar seu último passeio. Campo morto mesmo, não tem de te ter medo. Quer dizer que é sério, vou partir depois do enterro. Cemitério, meu guerreiro, demorou pra assimilar. Vamos junto que dá tempo de ir com os negros pra lá. Mas pra onde que eles vão? Essa tal de condução. Eu tô morto mesmo, não vai dar um buzão. Sei que a excursão sairá, vai querer ir? Então faz a frente que eu vou atrás de ti.